Você ouve agora Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. São as sementes crioulas e as conhecidas sementes dos meus avós que cultivam cada vez mais a convivência com o semiárido baiano. Para ampliar a proposta de convivência com o semiárido, a ASA lançou em 2015 um programa que apoia e reforça a cultura do estoque, desta vez das sementes crioulas, também conhecida como sementes da paixão, da resistência, da gente, da fartura, da vida. Sementes dos nossos avós, como são chamadas carinhosamente pelas famílias agricultoras. Uma ação do Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o Semiárido, Manejo da Agrobiodiversidade, Sementes do Semiárido. Está sendo trabalhado em 202 municípios, espalhados por 9 estados do semiárido brasileiro. Esta ação une agricultores e agricultoras e instituições da sociedade civil em um processo de resgate e valorização de nossas sementes. A ideia é envolver cerca de 13 mil famílias na perspectiva de fortalecer a política do estoque e do resgate das sementes nativas e adaptadas nos territórios, fortalecendo a independência e autonomia de agricultores e agricultoras familiares que, numa ação permanente, vem realizando as práticas de selecionar e guardar sementes adaptadas à região. As famílias agricultoras selecionam as melhores sementes e as guardam para os próximos plantios. Essas sementes crioulas são frutos da seleção natural de milhares de anos. Adaptadas aos ambientes locais, são mais resistentes e não dependem de substâncias químicas para produzir. Elas contribuem para a nossa diversidade alimentar e para a biodiversidade dos sistemas de produção. São resultados também do trabalho de geração de agricultores que selecionaram, multiplicaram e compartilharam esses materiais. Vamos conhecer a experiência do agricultor Anselmo, da comunidade Riacho Fundo, no município de Santa Brígida. Guardião de semente, ele destaca a importância do estoque para a conservação das sementes por várias gerações e para a produção de alimentos sem veneno. Sou morador daqui da comunidade Riacho Fundo, né? Cheguei aqui no ano de 1973, vindo do Pernambuco, e meus pais eram agricultores, eu continuo também sendo agricultor, e a gente guarda a semente, né? Somos o guardião da semente, do feijão fogo na serra. Essa semente de feijão, tem o quê? Eu tinha uns 45 anos que eu tinha visto ela, né? E ali no Pernambuco, eu lembro quando meu pai plantava, e quando aqui tem uns 2 anos, seu Zé Bezerra de Araújo disse que tinha, e eu fiquei interessado de adquirir essa semente, de resgatar essa semente, para guardar, né, plantar e guardar, multiplicar, e para que as próximas gerações tenham, né, meus filhos que não conheciam o que é feijão fogo na serra, hoje já conhece, boa parte da comunidade já conhece, que não conhecia, e eu tenho onde... O pouco que eu já tirei, tenho doado para outros companheiros. Muita gente já tem por aí que eu doei para eles, né? E é uma semente resistente, né? Uma semente que a gente conhece, sabe que não é semente de laboratório. Uma semente que tem só 45 anos, tem que eu conheço ela. E antes, o meu pai já plantava ela. Meu pai... essa é uma semente que praticamente deve ter uns 100 e poucos anos que ela existe. Então é uma semente resistente, uma semente crioula. A semente, a gente guarda a semente porque, por conta de, primeiro, a gente, quando chover, a gente tem a certeza que a gente tem uma semente para plantar, não ficamos esperando por semente que vem do governo, uma semente transgênica, com agrotóxico, né? Então, por isso que a gente guarda e também para a nossa alimentação, né? Porque sabemos que é uma semente saudável e uma semente que a gente pode comer sem nenhum perigo, que não vamos ter nada, não vamos ter dano nenhum, nem agora e nem no futuro. Né? A gente vê isso como um desenvolvimento, e antes a gente também, por não conhecer, a gente colocava veneno no feijão para guardar. Né? Mas, graças a Deus, e também com o andamento da gente participar dos encontros, eu tive a oportunidade de, pela Arcas, estudar, né, fizemos curso de agroecologia, e aí foi onde a gente abriu os olhos e a gente trouxe para a comunidade, né, curso de agroecologia, onde a gente descobriu que a gente comia muitas comidas com agrotóxico, e daí depois do curso a gente também parou de estar colocando veneno nas nossas lavouras para guardar. Para a agricultora Gildeene Cardoso, da comunidade Brejo, no município de Antas, Bahia, guardar sementes é garantir alimentos limpos e segurança alimentar das famílias. Meu nome é Gildeene, sou da comunidade de Brejo, no município de Antas. Sou agricultora, agente comunitário de saúde. Também sou presidente da associação. E lá a gente recebeu o banco de sementes. A importância de ter essas sementes é porque elas vêm sendo guardadas de geração para geração. Também as pessoas têm a certeza que está comendo algo saudável, porque não são sementes compradas, modificadas. Então, essas são crioulas, são de gerações a gerações. Sem contar que isso influi muito na saúde pessoal de cada um. Temos sementes de todas as espécies, desde da agricultura, para a alimentação das pessoas, como para os animais, como, por exemplo, milho, feijão, a manaíba, o girassol, o gengelim, hortaliças, tudo isso é preservado porque serve também como remédio para os animais e para as pessoas. Até chás são feitos. As sementes, elas são selecionadas pela melhor. O agricultor vai, escolhe dentro do seu plantio a melhor semente. Se for no caso do milho, a melhor espiga, e vai selecionando, separa, coloca em garrafões vetados e é guardado, sem nenhum produto. Guarda-se em vasos e, como o povo chama, o arear deles é com pimenta, para que se não coloque aqueles comprimidos que contêm substâncias venenosas. As sementes, elas são de gerações a gerações. Por exemplo, o avô tinha, o pai tinha, e foi multiplicando e guardando, como também é partilhada com os vizinhos. Muitas vezes é trazido até de outros municípios, por amizade, por algum encontro, e compartilha, e vai guardando, multiplicando, e vai deixando lá passar os anos. A comunidade recebe esse projeto com muito gosto, pois é uma valorização a mais nos produtos deles, que eles estavam acostumados a ser valorizados apenas aqueles que estavam em feiras e os deles vender barato e não ter grande qualidade. Agora, quando eles perceberam que o crioula, que é aquela semente que eles têm há muitos anos, tem uma validade pelo menos saudável, eles recebem com muito gosto e a perspectiva está muito boa. Estão com vontade de não fazer um banco pequeno, mas estão com vontade de aumentar, dessa troca crescer para talvez até vender. A experiência de seu Anselmo e dona Gildeene expressa o quanto é significante ter as sementes crioulas e puras garantidas, sementes produtivas e adaptadas à região semiárida, que são conservadas através das práticas dos guardiões e das guardiãs de sementes. São as experiências familiares e comunitárias que têm potencializado e salvaguardado o patrimônio genético do semiárido. E para celebrar as sementes que a terra sagrada é capaz de criar, vamos ouvir a canção cantada por Gilberto Gomes, Sementes Crioulas. Fez a semente na terra nascer. A noite e o dia, o sol e a chuva para ela crescer. Quatro fases de lua para se plantar e também colher. As frutas silvestres, hortaliças e flores, e cada grãozinho tem as suas cores e o tempo certo pra amadurecer. Semente crioula representa a vida e a fraternidade dos velhos e dos novos, unindo os povos e as comunidades. Vamos preservar a nossa semente da paz e do amor. Sagrado que foi criado por nosso Senhor. Quilombolas e os índios viram na semente a sobrevivência da humanidade. Que a terra mãe sagrada criou e se multiplicou com naturalidade. Pastoral da terra e os assentamentos e os movimentos da agricultura familiar fazem suas feiras ecologicamente com os produtos da própria semente que a terra sagrada acabou de criar. Semente crioula representa a vida e a fraternidade dos velhos e dos novos, unindo os povos e as comunidades. Vamos preservar a nossa semente da paz e do amor. Sagrado que foi criado por nosso Senhor. Estes grãos sagrado que foi criado por nosso Senhor. Estes grãos sagrado que foi criado por nosso Senhor. Na Bahia, o programa Sementes do Semiárido está sendo desenvolvido em 67 municípios. Em cada município será implantada 3 casas de sementes, sendo um total de 201 casas de sementes comunitárias, onde mais de 4 mil famílias agricultoras estarão organizadas e farão parte dessa rede de guardiões e guardiãs de semente em todo o semiárido. O agricultor José Antônio, do assentamento Santo Antônio, no município de Sítio do Quinto, fala da importância de guardar semente para alimentar a humanidade. A gente está num processo de perca dessa semente. Então é muito importante estar guardando não só uma variedade, e sim várias, porque a gente sabe que o nosso clima, ele a cada dia e a cada ano passa, ele vem mudando o seu comportamento climático. E a gente sabe que as sementes, elas também se adaptam ao clima da região, de um país, de um território. Então, resgatar sementes e guardar essas sementes é uma importância, porque vai dar garantia no futuro da subsistência, ou seja, da alimentação dos seres humanos. Eu fico meio que preocupado com a questão de que se a gente não resgata hoje, o processo está sendo muito rápido de perda. Então é muito importante guardar as sementes que você conhece. Você tem a certeza de que é uma semente sadia, é uma semente que ela já está adaptada à sua realidade. a importância de guardar semente, de ser guardião de semente, é também uma questão de soberania alimentar. E a gente sabe que num processo de erosão que se aconteceu aí ao longo dos tempos, vários tipos de semente se perderam. Então, resgatar essa semente e guardar é garantir o futuro também da humanidade. E, assim, eu sou um dos guardiões de sementes, sou agricultor, né? E lhe digo que acho muito importante, porque a partir do momento que eu tenho as sementes, ou a comunidade tem a semente guardada, ela tem a garantia de que se choveu, plantou. Ela tem a garantia de uma semente que, na verdade, sabe o dia que nasce, o dia que colhe. Por isso que é muito importante guardar a semente. E não só guardar um tipo de semente. Porque normalmente a gente tem esse hábito de guardar um tipo só de semente. E aí, quando você guarda só um tipo, você corre o risco de perder essa semente e aí ficar a depender dos processos de compra ou até passar dificuldade, porque a gente sabe que nós, agricultores, quando chove, a primeira coisa que a gente se preocupa é ir no nosso, na nossa rocinha, né, e plantar a semente que nós temos guardada. A fava, o milho, o andu, feijão de corda, né? O girassol, ou seja, o milho de pipoca. Então a gente precisa ter essa garantia, mas é uma garantia que nós mesmos pode estar fazendo, pode estar guardando. Dona Sônia, agricultora da comunidade Quixaba, no município de Paripiranga, fala das expectativas com a chegada do projeto Sementes do Semiárido na comunidade. Eu acho muito importante que o MDS tenha essa iniciativa de implantar esse projeto na comunidade. Para mim é importante porque a gente vai resgatar uma coisa que estava sendo perdida. Então, com esse projeto, a gente vai ter a oportunidade de conseguir essa semente de volta e ter na nossa comunidade. A nossa expectativa é que esse projeto dê certo, né? E que ele fique implantado na comunidade e que venha gerar, além do resgate da semente, que a gente que possa no futuro também já estar gerando renda também na comunidade. Olha, é muito importante, viu? Porque é como se a gente estivesse guardando um filho, né? Ter aquele cuidado de cuidado com as sementes, para quando chegar a hora de plantar, você ter a sua semente. Você não tem que comprar semente transgênica ou semente com veneno. Uma coisa natural. Por que guardar? Para ter a diversidade das sementes. Não ficar só plantando feijão carioca ou então um milho só. A variedade já está dizendo, você ter grandes variedades de sementes na comunidade, isso é muito importante. A gente é quem agradece, né, de ter esse projeto implantando na comunidade, mudando a qualidade de vida, porque cada vez que chega um projeto, a qualidade de vida do nordestino, do sertanejo, ele muda cada vez mais. Se queremos comida de verdade para o campo e para a cidade, precisamos preservar e multiplicar nossas sementes. Alimentos verdadeiros só podem ser feitos com sementes de verdade. As sementes limpas são mais resistentes e adaptadas. Qualquer chuvinha, elas já estão germinando. São também mais nutritivas, diversas e resilientes. E nessa perspectiva de guardar, estocar, preservar e multiplicar as sementes crioulas, vegetais e animais, é que, nas últimas décadas, vem se constituindo diversas iniciativas de auto-organização comunitárias voltada para a preservação de variedades locais adaptadas, através da constituição de casas e bancos de sementes comunitários. Essa iniciativa estão estruturadas numa rede na qual o Programa Sementes do Semiárido também se insere. Vamos preservar